só quer amar você. Se você quiser, posso amar você. Se você quiser, posso até amar você. Se você quiser, posso amar.